Boa tarde, eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21h. Playlist que pode ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Abrimos a sessão de hoje com The Cure e a música Fascination Street, e ao longo da primeira hora da sessão de hoje vão passar por cá nomes como Duran Duran, R.E.M., U2 e Nexus, entre muitos outros. Mas para já, vamos ouvir Precious, dos Depeche Mode, e depois City Films, dos Soft Cell. Votos de uma excelente noite de sábado, bem-vindos. Precious and fragile things need special city in CDs. Sin City. Sleazy city, sleepy people, down in your alleys, seems that anything goes. Blue films flicker, hands of a stranger, getting to know you, and I'm getting to like you. Hey, that's fine, got no time. Meet me on Friday, down, down, down in Blue City. Got no address, just a telephone number. Phone me tonight and maybe we can talk dirty. Phone me tonight and maybe we can talk dirty. Sleazy city, sleepy people, down in your alleys. Playlists com Miguel Bettencourt. Soft Cell com a música CD Films e entram agora no alinhamento Duran Duran e Simple Minds, respectivamente com as músicas Come Undone e Hypnotized.

chicken, do you think I'll sink? Number one skip code on the missing leg. All I know, I've been hypnotized. Aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Se só agora chegou à companhia do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist, eu sou Miguel Bettencourt e estarei aqui até às 21 horas. Ouvimos Hypnotize, uma música dos Simple Minds. Antes deles passaram já por cá Duran Duran, Soft Cell, Depeche Mode e a abrir a sessão de hoje da playlist The Cure. Vamos ouvir R.E.M. e a música Near Wild Heaven. Here I am. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Foram os U2 com a música New Year's Day. Passamos para três músicas seguidas a cargo de Police com Every Breath You Take, depois In Excess com Beautiful Girl e por fim Shout dos Tears for Fears. coat on, running from a bad home, with some cat inside. Where'd you find her? Among neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Primeiro. Playlists com Miguel Bettencourt. Shine. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, vamos ouvir Supertramp e a música Dreamer. Na segunda hora regressarei com muita mais música, entre outros passaram por cá na segunda hora da playlist The Who, Led Zeppelin, António Variações, Rádio Macau, enfim, muita música para ouvir até às 21 horas no Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, com a playlist. Eu sou Miguel Bittencourt e desejo a todos os votos de uma excelente noite de sábado. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bittencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Is there anyone home? Bem-vindos à segunda hora da playlist de hoje. Eu sou o Miguel Bettencourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que pode ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Abrimos então esta segunda hora, dizia, com Pink Floyd e a música Comfortably Numb. Passamos para Deep Purple e The Who, respectivamente, com as músicas Hush e My Generation. Get old. that we all say. Trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. What we all aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. The Who, com um dos clássicos mais conhecidos desta banda, My Generation, o nome da música, passamos para outro clássico, desta feita a cargo de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. of those who stand looking. Thank you.

Aproximamo-nos do fim da playlist de hoje, mas ainda temos alguma música para ouvir, toda ela agora até às 21 horas em bom português. Começamos com Chiclete dos Táxi, passamos para Entre Aspas com Criatura da Noite e depois António Variações e a música É Para Amanhã. We'll be right back. RCA, a música primeiro. Playlists com Miguel Bettencourt. Depois de António Variações, entre aspas e Táxi, entram no alinhamento da playlist Rádio Macau e Ban, respectivamente, com as músicas Cantiga de Amor e Dias Atlânticos. Preferias que cantasse noutro tom? Que te pintasse o mundo de outra cor, que te pusesse aos pés um mundo bom, e que te jurasse amor, o eterno amor. Querias que roubasse ao céu de estrelas que te iluminasse o olhar, embalar-te nas ondas com desvelo, e talvez até pudesse dar-te mais que tudo o que tu possas desejar. Não te debruces tanto que ainda cais. Não sei se me estás a acompanhar. Que a lua está longe e mesmo assim dança a poder sempre se quiser. Ou então se explicar-te sem pressa, tranquila, devagar e pondo claro está, pudeste à parte o modo as coisas se calhar. Yeah.